68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicalha, plena confusão. Foi um rebuliço lá em casa, manifestos, passeatas, festivais de mini saias, meu irmão limpando a arma, meu irmão e a revolução que estava por chegar. Tão certo quanto o bem sempre vem e vence nas histórias infantis. Difícil de aceitar que o mal tem o poder de escrever na história um final tão infeliz. Sessenta e oito foi bala, e mais bala foi 71 e 2, e mais bala foi depois. Sempre alguém sumido de casa, torturado, morto, mutilado pelo Estado ao bel prazer, boiando no Rio da Prata, guerrilheiros, jornalistas, marinheiros, padres e bebês. Boiando no Rio da Prata, visto num jazigo vago, ou num muro de Santiago, ou jogado numa vala comum. 68 foi bala, sempre alguém sumido de casa, sempre alguém, sempre alguém, meu irmão. E a revolução, difícil de contar, mas fácil de entender, a razão e a hora de quem vive um ideal. Se eu fosse te dizer o que há em mim de ter, meu irmão, a glória é uma história sem final. Mas duro é perceber, se eu fosse te falar do Brasil de agora, que seria tão igual. Miséria, doença, polícia brutal, luxúria, mentira, autoridade sem moral. Sessenta e oito foi barra, é, é, como é 2015.